dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Através do teletransporte instantâneo, Son Goku e Vegeta, que se encontravam a treinar no planeta do Bills, conseguiram regressar à Terra. Son Goku, esperei tanto por este momento. Desta vez, quando conseguir vingar-me de ti, acabou. O combate entre Son Goku e Freezer vai finalmente começar. Vais experimentar o meu novo poder. E assim vou dar início à minha tão aguardada vingança. O combate entre Freezer e Son Goku. Este é o resultado do meu treino. O sistema nervoso está a avisar-me. Isto é muito pior do que o combate contra o Bills. Com quem então, Bulma? Este é que é o teu amigo que derrotou o Freeza. É ele mesmo. E aquele quem é? Aquele é o meu marido, o Vegeta. Então ele é o príncipe dos guerreiros do espaço? Sim! Mas onde é que pensas que vais? Larga-me, por favor, deixa-me ir! Tu vais fugir e deixar-me aqui? Eu estou no meio dos maiores guerreiros do universo. Eu sabia que não devia ter vindo à Terra avisar-te. Eu imploro-te, deixa-me ir embora. Não deixo. Então o teu dever não é salvaguardar a paz na Terra? Por favor, eu imploro-te. Por favor, Princesa Bulma. Estás a sentir isto, Son Goten? Sim, é um nível de energia brutal. Eu queria tanto estar lá para ver. Mas agora não podemos. Está bem. Vamos acelerar, Son Goten. Vamos ao Palácio do Dente, explicamos o que se passa e depois voltamos. Ok, boa ideia, Trunks. Pobre Satan. Son Goku e Vegeta, por favor, amigos. Destruam o miserável que fez isto ao nosso coraçãozinho de Satan. Devo dizer-te uma coisa. Tenho de te agradecer pelo que me aconteceu. Agradecer-me? Mas que raio de conversa é essa? Parte da razão que me fez treinar tão afincadamente foi o meu desejo de vingança contra ti, que se sobrepõe a tudo e a todos. Graças a ti, pude expandir os meus horizontes. No entanto, tu não fazes a mais pequena ideia do que eu tive de passar para conseguir voltar a ser o que era. Não imaginas como foi humilhante ter de recuperar todo o meu poder depois destes anos. Tens ideia da minha revolta, seu imbecil? Por favor, fecha os olhos desta vez, Bulma. Mas fechar os olhos para quê? Mas espera aí. Agora que estou a olhar para ti, a tua cor é muito parecida à do Freeza. Realmente é verdade. Por acaso fazes parte do grupo dele? O quê? Não sejam ridículos! Eu detesto-te! Tudo em ti é absolutamente desprezível! Deixa-te de conversas e vamos ao combate! Como queiras, Son Goku! A minha maior felicidade vai ser dar cabo de ti de uma vez! Eu vou mostrar-te como é viver no pior dos infernos! Tu estás bem, Krillin? Tu salvaste-me. Obrigado. Cuidado, pai. Morre, seu miserável! Eles são muito rápidos, Krillin. É impossível vê-los, não é? É. Direita. Boa. Esquerda. Soco. Pontapé. Joelhada. Isso mesmo. Boa. Boa. Foi atingido. Mas consegues vê-los? Afinal, sempre és útil. Sempre sirvo. Freezer, eu é que sou o teu adversário. Por isso não envolvas os outros na nossa luta. Tu és mesmo um ingênuo. Eu farei o que for necessário para ter a minha vingança. Isso quer dizer que eu devo deixar-me levar pela minha raiva? Tu és um eterno otimista. Deixares-te levar pela raiva? Essa é a que eu gostava mesmo de ver. Tal como aquele namekiano insignificante, tu também vais morrer às minhas mãos. Eu fico sempre muito entusiasmado quando defronto um inimigo assim tão forte. Mas desta vez devo confessar que o que eu sinto é diferente. E isso não é surpreendente. Estás perante a minha presença. Em vez de me sentir entusiasmado, sinto um profundo desprezo e uma fúria a crescer dentro de mim. Comparados com a amargura e o ressentimento que eu sinto por ti, a raiva que tu sentes não é nada. É um mísero inseto. Um inseto miserável! A minha nave espacial! A minha fotografia de recordação! Isto é terrível! Parece mesmo que tu andaste a trabalhar muito, Freeza. Porque, sinceramente, eu nunca pensei que tu ficasses tão forte! Deixa-te dessas falinhas mansas de uma vez! Essa conversa mete-me nojo e eu detesto-a! A fazer pontaria para os meus olhos. Claro que estava. Isto não é um jogo. Isto é a minha vingança. Mas quanto tempo é que aqueles palermas demoram a aquecer? Estava aqui a pensar no que tu disseste há pouco sobre usar as bolas de cristal para trazer aquele namequiano que eu matei de volta à vida. Sim, e que mal é que tem? Pois tenho muita pena, mas depois de dar cabo de ti, eu vou destruir aquelas bolas de cristal, bem como o planeta Terra e também o planeta Namek. Espero que compreendas. Tiveste muito tempo para pensar em tudo, não tiveste? Pois eu não te vou deixar fazer isso! Eu ainda não acabei! Tiraste-me exatamente as palavras da boca! Não, Vegeta! Vegeta! Seu imbecil! Já chega de conversa! Mas o que é que te deu, Vegeta? Para com isso, Vegeta! Cala-te a luta! As comadres zangaram-se! Este Vegeta vai me ser ainda muito útil! Mas o que é que deu ao Vegeta para atacar o Son Goku desta maneira? Também não percebo! Mas o que é que o Vegeta está a fazer? Será que treinou tanto que até o cérebro se transformou em músculo? Pois eu nunca tive dúvidas disso! Mas será possível? O Vegeta era um dos guerreiros do Freezer. Como está a ver que o Freezer é mais forte, talvez nos tenha traído outra vez. Tenshinhan, como és capaz de dizer uma coisa dessas? Tenshinhan, o Vegeta nunca seria capaz de fazer isso. Podes ter a certeza. Espero bem. Vegeta! Para! Caro Vegeta! Hã? O que pensas que estás a fazer? Não me digas que queres voltar a juntar-te ao meu exército e ser meu guerreiro como dantes? Dou-te os parabéns por teres regressado, Mestre Freezer. Hã? Que simpático da tua parte! Ah! O Vegeta vai voltar para o nosso exército! Quanto tempo mais vais continuar a fazer isso? Já não estou a achar piada nenhuma, Vegeta! Isso já parece ofensivo! Para com isso! A tua existência incomoda-me profundamente. Ferme os ouvidos. O que é que tu disseste? Só porque foste derrotado de uma vez? Não te calas com essa conversa de vingança! Estou farto das tuas tretas! O que é que queres dizer com isso? Vocês parecem dois miúdos mimados a ver quem é que tem mais força! Se não começam a lutar a sério, vou dar cabo de vocês os dois! Podem acreditar! Então era isso que tu querias dizer, Vegeta! Pregaste-me cá um susto! Eu realmente pensei que tu tinhas... Cala essa boca! Eu não cheguei até aqui para ficar quieto e assistir ao vosso combate de camarote! Ouviste? Olha que chatice! Eu que pensei que as comadres se tinham zangado e que íamos nos divertir os dois, mas enfim, tenho de te dizer que sempre foste muito melhor sob as minhas ordens! Vê lá se percebes, eu nunca segui uma ordem tua na minha vida. Afasta-te, Vegeta. Eu estou aqui para me vingar do Son Goku e não és tu que me vais impedir. Ai, achas que sim? Então porquê que não despachas isto de uma vez? Eu estou vivo e desta vez vou conseguir a minha vingança. E quero mesmo saboreá-la, sabes? Por isso vais ter de esperar até terminar o combate. Depois posso cumprir o teu desejo e dar cabo de ti também. Isso é que eu gostava de ver. Vegeta, eu não sei se tu estás a perceber a coisa, mas o Freezer está muito mais forte do que estava antes. E tu achas que eu não percebi isso? Son Goku, tenho de admitir que me estás a surpreender. Eu ouvi dizer que tinhas derrotado o Bubu, mas nunca pensei que tivesses melhorado tanto. Não foi por falta de aviso. Ouçam bem vocês os dois. Eu não vou esperar muito mais tempo, por isso resolvo isto. Eu pensava que conseguia vencer-te mantendo esta minha forma. Mas afinal parece que me enganei. Tu ouviste bem o que o Vegeta disse. Está na hora de eu jogar o meu trunfo. Ainda bem que eu treinei para este momento. Tu também tens um truque na manga, não tens, Freezer? Como é que conseguiste adivinhar? Eu posso dizer o mesmo de ti, hã? Então vamos lá mostrar o que nós valemos. Chega de conversa e vamos à ação. Está bem. Faz tuas honras, então. Tens a certeza disso? Olha que tu não vais gostar do que vais ver. Muito bem, eu mostro-te. Freezer, não sejas batuteiro. Está bem, pronto. Eu já não consigo sentir a energia vital do Son Goku. O meu pai transformou-se no Deus Super Guerreiro. Repara, Son Gohan, olha bem para o teu pai. Ele está com o cabelo azul. Ele tinha o cabelo vermelho quando lutou contra o Bills. Parece que o Son Goku conseguiu alcançar um nível superior desde o último combate. Será possível que ele nunca esteja satisfeito com o poder que tem? Grande Son Goku! Mas aquele rapaz consegue transformar-se em Deus Super Guerreiro sem qualquer ajuda dos outros guerreiros do espaço? Mas que tipo de treino é que ele terá andado a fazer no planeta do Bills? Não estás nada mal. Tu mentes muito mal, Freezer. Eu acho que é mesmo incrível. Mas pronto, eu sou suspeito. Mas no fim de contas, não passas de um simples super guerreiro. Vais descobrir como é bem diferente. É difícil de explicar, mas esta é a transformação de um super guerreiro que já alcançou o poder de Deus. Super guerreiro, estás a perceber? A transformação em super guerreiro que alcançou o poder de Deus super guerreiro e se transformou em super guerreiro? Oh céus, até ia mordendo a língua. Isto parece-me uma grande trabalhada para a minha cabeça. Tens de articular melhor. Vamos lá ver os resultados do teu treino, Freezer. Vamos a isso. Sou eu, o Son Goku. Nunca pensei que fosses assim tão forte, Freezer. A velocidade e o poder dele são quase iguais aos meus. Não pode ser. Acho que não vai ser assim tão fácil derrotá-lo desta vez. No próximo episódio de Dragon Ball Super, um combate pela vida. A vingança do Freezer Dourado. Não percam o próximo episódio porque nós também não.